Este é o seu resumo rápido sobre CI/CD on-premise com GitHub Actions. Sabe aquele pesadelo de configurar deploys automáticos direto no seu servidor local por exigências de compliance? Pois é, esse material da vCyber resolve exatamente isso, sem que você precise daquelas configurações super complexas. Primeiro, esquece aquela dor de cabeça de montar servidores internos, tá? A jogada aqui é usar os runners, que são aquelas máquinas virtuais gerenciadas pelo próprio GitHub. Isso te dá muita agilidade, não sobrecarrega sua rede interna e deixa você focar só na sua estratégia de entrega de código. Mas e a segurança? Bom, segundo, para ligar a nuvem ao seu servidor local de um jeito totalmente blindado, a gente usa protocolos como SSH e VPNs, combinados com técnicas de hardening. E pode ficar tranquilo, suas chaves e senhas ficam super bem guardadas nos secrets do GitHub, aplicando uma mentalidade de ethical hacking para evitar qualquer exposição. Terceiro, a gente simplifica as coisas. O seu repositório vira a única fonte da verdade. É muito prático. Você faz um simples git push enviando o código e o GitHub assume o trabalho pesado de validar e atualizar o serviço automaticamente para você. Por último, a cereja do bolo, a inteligência artificial. Ela atua ali como um vigia, analisando os logs do deploy em tempo real para detectar qualquer anomalia antes mesmo que isso afete o seu servidor local, garantindo um ambiente blindado e moderno. Resumindo a história, a vCyber mostra para a gente que fazer um deploy contínuo localmente não exige meses de projeto ou ferramentas externas difíceis. Basta usar estrategicamente o que já é nativo no próprio GitHub. Com a estratégia certa, o seu primeiro deploy automático no servidor local pode acontecer hoje mesmo.